Podemos estar seguros de que a resposta que o dispositivo de proteção civil este ano vai dar vai ser mais diferenciada e mais capacitada do que foi em anos anteriores. As lições do ano passado estão a ser levadas muito a sério pelo Governo. O Ministério da Administração Interna está a fazer esforços absolutamente extraordinários no curto espaço de tempo que temos até à próxima época de incêndios para termos um dispositivo mais eficaz e mais capacitado, particularmente focado nas zonas de risco prioritário de incêndio. O trabalho tem que continuar, isto é o trabalho que temos que fazer já para esta época de incêndio, e temos que continuar para a frente a ter um dispositivo que case prevenção e combate aos incêndios, que tenha forças profissionalizadas e capacitadas para proteger pessoas e bens e combater o fogo rural, e finalmente pessoas suficientemente especializadas naquilo que são as suas competências. Falava da importância das populações saberem lidar com o fogo. Sim, é muito importante que as populações tomem as medidas necessárias para proteger as habitações e os aglomerados, mas é também necessário que haja a formação e a intervenção da Proteção Civil no sentido do que fazer em caso de fogo. A Proteção Civil preventiva está a ter, com o apoio da GNR, um papel muito importante agora nestes meses que estão a correr. Projetos das aldeias seguras, projetos de alertas em caso de situação de emergência através de serviços de SMS, são serviços que temos que ter disponíveis já. E de uma maneira geral, temos que aprender a conviver com o fogo. Quanto à limpeza da floresta, acho que é execuível as limpezas necessárias até o dia 15 de março por parte dos proprietários? Estas também são algumas preocupações das autoridades? Acho que o esforço tem que ser feito. O Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil disse recentemente que não vamos conseguir ter tudo, mas todo o esforço que fizermos é um passo decisivo no sentido de protegermos pessoas e bens. Portanto, o apelo que faço, faço às populações, faço às autarcas, faço às associações de produtores florestais, é façam o maior esforço possível. Ninguém compreenderá que não nos mobilizemos todos, depois temos a consciência de que esta situação é um risco para a vida de pessoa e para a segurança de pessoas e bens.